Yeah, yeah. One, two, three, four. Aê, aê, aê, aê. Essa é a festa do Senhor Salvador. É só um dia comum, mas é festa do Senhor Salvador. Essa festa está sendo transmitida pela TV Liberdade. Vem aí a festa do Senhor Salvador. É só mais um dia na vida, mas é a festa do Senhor Salvador. Aqui na festa a gente se vê. A festa tá bombando, porque é a festa do Senhor. Que vai ter o Cid Guerreiro animando a galera aqui esse dia inteiro. Aê, aê, aê, aê, aê, aê. É a festa do Senhor Salvador. Aê, aê, aê, aê, aê, aê. É a festa do Senhor Salvador. É a festa do Senhor Salvador. Baladinho, é tipo justo, né?